Panorama Agrícola para 4 de março de 2016, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua minguante, 4 de março, no ar, o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: nunca é tão fácil perder-se como quando se julga conhecer o caminho. Você confere aí no programa de hoje uma dica como evitar o borrachudo. Na entrevista, cultivar Catarina de Maracujá. E no boletim do SC Rural, aliança produtiva para dobrar a produção da maricultura no município de Penha. Dica do dia. Como evitar a proliferação do borrachudo? Confira estas dicas da EPAGRE. Não jogue lixo na água, limpe córregos e rios, retire entulhos, folhas e galhos onde as larvas se abrigam. Evite também lançar dejetos orgânicos nos córregos e mantenha as áreas de criação de animais longe desses locais. Preserve e recupere a mata ciliar para evitar a dispersão dos insetos para outras áreas e garantir a preservação de pássaros e insetos que se alimentam dos borrachudos. Mantenha a água dos córregos povoada com cascudos. Esse peixe atua no controle biológico dos borrachudos. Proteja-se para evitar picadas. O ideal é usar roupas compridas e, nas estações mais quentes, recomenda-se usar repelentes ou cremes perfumados nas partes descobertas do corpo, como mãos, pernas e pés. O plantio de capim-citronela próximo às residências e o uso de repelentes à base da planta são alternativas para afastar o inseto. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Maricultores de Penha ganham apoio do SC Rural, uma aliança produtiva para dobrar a produção. Acompanhe na entrevista com Marcos Noaus, gerente regional da IPAGRE em Itajaí e Blumenau, cuja área de atuação envolve municípios litorâneos como Penha e também Bombinhas. Em Penha, nós temos um projeto estruturante que está sendo. A manifestação de interesse já foi aprovada no ano passado, e nós vamos implantar um projeto estruturante em melhoria de sistema produtivo no reordenamento da maricultura ali, de alguns maricultores ali na região de Penha. São maricultores que saíram de áreas não licitadas agora para áreas licitadas e demarcadas, é isso? Isso, perfeito. É um grupo de 11 maricultores que tem essa manifestação de interesse aprovada, projeto estruturante, que tem uma aliança produtiva com a associação dos maricultores ali da região de Penha. Dentro da legalidade, dá para trabalhar melhor, vender melhor, comercializar o seu produto. Nós acreditamos aí que nessa melhoria de sistemas eles, no mínimo, consigam dobrar a produção e também eles, como eles têm essa área licitada, né, tem como o Estado, tanto via Pronaf ou via Projeto Estruturante do SC Rural, pode estar liberando recurso, porque essas áreas, elas têm a licença ambiental também para utilização. Bem, Marcos, nessa área em que você faz a gestão, Blumenau e Itajaí, há também unidades de referência sendo desenvolvidas na área da maricultura e da pesca? Perfeito. Então, na região ali de Bombinhas e na região de Penha, nós vamos ter algumas unidades de referência para a maricultura no assentamento remoto, né? E também na área da pesca com navegação e localização de cardumes, né? Que é a sonda e o GPS. GPS para localizar cardumes em Penha e o assentamento remoto de sementes de mexilhões, seria isso em Bombinhas ou sementes e ostras? São sementes de mexilhões em Bombinhas e em Penha, né, o assentamento, né, e o de pesca em Bombinhas. Quando essas unidades de referência devem ser implantadas? Olha, nós acreditamos que a partir do momento em que os recursos sejam liberados, né, provavelmente imediatamente, né, os projetos já foram feitos, já foram aprovados, então a gente está precisando agora, esperando a liberação dos recursos. Né? Ainda no primeiro semestre de 2016? Acreditamos que sim. Você acompanhou aqui no Boletim do SC Rural, entrevista com Marcos Noaus, gerente regional da EPAGRE. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o pesquisador Henrique Petri, da estação da EPAGRE de Uruçanga, sobre pesquisas com maracujazeiro azedo. Ele fala da cultivar Catarina. O cultivar SCS-437 Catarina é resultado de mais de 20 anos de pesquisa da EPAGRE, na Estação Experimental de Uruçanga, em conjunto com os produtores de maracujá do sul catarinense. É o primeiro cultivar de maracujá azedo registrado pela EPAGRE e recomendado para Santa Catarina. Cria-se uma identidade para o maracujá azedo produzido no sul de Santa Catarina, considerado o melhor do Brasil nos principais mercados do centro do país. Também traz a possibilidade de, a partir deste cultivar, a obtenção de cultivares ainda superiores, quanto à resistência a doenças, produtividade, qualidade dos frutos e, entre outras, características que são selecionáveis. O pesquisador Henrique Petri comenta também as vantagens do cultivar Catarina. Visualmente, nas três áreas experimentais que foram instaladas aqui no sul catarinense, nota-se que o cultivar Catarina ele tem uma produção mais precoce, com maior quantidade de frutos agora no início da safra, que é a época que tem o melhor preço ao longo da safra do maracujá aqui do sul de Santa Catarina. E, além do mais, tem frutos de maior tamanho e com um melhor formato para comercialização. Os demais cultivares, o BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Rubi do Cerrado, eles ainda não produziram, apesar de terem crescido vegetativamente estarem com o mesmo porte das plantas do Catarina, eles ainda não frutificaram de maneira suficiente que a gente possa ter uma avaliação de qual o comportamento. Ainda é o primeiro ano do experimento, então é importante ressaltar que esses são dados preliminares do início da safra do primeiro ano de observação dos quatro materiais em conjunto, na mesma área com delineamento experimental, onde a gente pode fazer, de fato, uma comparação entre os materiais. Mas, inicialmente, a gente nota que o cultivar Catarina é bem adaptado à região, como já se sabe, e produz, tem uma alta produtividade, pelo menos no início da safra, né? Que é quando o produtor tem uma chance de ter uma melhor remuneração pela fruta. Recentemente, no início de fevereiro, houve um dia de campo sobre este cultivar em Jacinto Machado. Outros dois dias de campo estão programados para Sombrio e 13 de maio. Os demais dias de campo, em Sombrio e 13 de maio, ainda não tem data marcada, porque ainda estamos esperando que os outros cultivares que estão sendo testados, eles ainda possam ter um volume maior de frutas, que produzam um pouquinho mais, para que a gente tenha já alguma noção de como eles são, principalmente quanto à sua qualidade, que é o que vai importar na hora da comercialização, né? Principalmente formato do fruto, sabor, características de pós-colheita, durabilidade desse fruto, que a grande maioria da produção daqui é destinada ao mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Então, ele necessita ter uma resistência ao transporte até lá e a gente precisa verificar se esses frutos, desses cultivares, têm condição de suportar esse transporte e chegar em condição de ser comercializado nesse mercado que é distante. Então, a gente ainda não marcou esses dias de campo, estamos esperando a resposta desses materiais e quanto à sua frutificação para a gente poder demonstrar isso para o agricultor com um pouquinho de mais dados, né, e visualmente um pouco melhor para a gente poder tirar algumas conclusões preliminares dessas áreas. Então, esses dias serão divulgados no site da EPAGRE, na agenda da EPAGRE, com antecedência, e assim que tivermos informações, vai estar publicado lá no, na agenda da EPAGRE, com certeza. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista sobre maracujá com o pesquisador de Uruçanga, Henrique Petri. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.